e com o receptor Texum PL310+DGN31MS, registrou o SIMPO 54445 na frequência de 11.605 kHz. Obrigado, prezado Francisco, pela sua rica contribuição no programa Onda DX. E ainda o informe de recepção do João Durval de Abreu, que mora em Pompeu, nas terras das Minas Gerais. O João usa o receptor portátil Motoglobo Motobras com antena telescópica e registrou na frequência de 5.920 kHz o SIMPO 44343 às 21h14 UTC. E temos também o informe do senhor Nelcir Emed Bidar de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, que registrou o 554333 usando receptor Toshiba TR-949GL e antena telescópica das 23 horas às 0 UTC. Quem ainda escreve para o Onda DX é o ouvinte Davi Lucas Pinto de Souza, que mora em Belo Horizonte. Ele registrou o SIMPO 45333 às 22h05 UTC na frequência de 2060 kHz. Prezado Davi, obrigado pelo seu informe. Nossa saudação também a todos os nossos ouvintes no lindo estado de Minas Gerais. E temos mais informes. É do ouvinte Wesley Rossi Lude, de Cacoal, Rondônia, com receptor Sono ICF-SW11 e antena telescópica, e registrou na frequência de 2.100 kHz, às 23h49 UTC, o SIMPO 54444. Registramos também nosso programa o e-mail do deixista João Carlos Caputo, do Paraná. Prezado João, é com enorme prazer que lhe enviaremos o cartão QSL. Para isso, você precisa citar no e-mail o seu endereço de correspondência. Anote: Onda DX, Voz da Rússia, Rua Piatnitskaya 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Repetindo: Onda DX, Voz da Rússia, Rua Piatnitskaya número 25, CEP 115-326, Moscou, Rússia. Escreva, aguardamos a sua informação. Esperamos pelo seu informe QSL aqui na Onda DX da Voz da Rússia. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Em nome do DX, Clube do Brasil, apresento algumas informações atualizadas do mundo do rádio nas curtas. Fiquem ligados! Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas, são 0 hora na hora universal. As transmissões em espanhol das rádios Praga e Eslováquia podem sim ser monitoradas em ondas curtas. Ambas usam o canal da Rádio Miami Internacional. As emissões da Rádio Praga vão ao ar às 2 e às 8h30 no tempo universal. Já da Rádio Eslováquia ocorrem às 2h30 e às 9h30 no tempo universal. Ocorre que a Rádio Miami está obedecendo um horário de verão, conforme informações de José Moacir Porteira de Melo, de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Lembramos que o canal da Rádio Miami Internacional é a frequência de 9.955 kHz na faixa de 31 metros. A Rádio Vaticano é uma das emissoras internacionais que prossegue transmitindo em ondas curtas. Uma emissão de meia hora do programa brasileiro vai ao ar entre 0h30 e 1 hora no tempo universal, em 7.305 e 15.470 kHz. Confira.